Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Tudo a postos para mais uma viagem pelos caminhos da ciência nacional que nos vai levar até Vila Real e Évora. Hoje vamos saber como podemos estimular a criatividade através do desporto. É uma ideia do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, dirigido pelo professor Jaime Sampaio, da UTAD. Em Évora, vamos conhecer dois projetos europeus que beneficiaram do know-how da Universidade Alentejana. Um propôs melhorar a eficiência energética na agricultura, em geral, outro propõe um olhar mais atento para a agroindústria. Este é mais um Ciência em Sintonia, a não perder. Espero, ainda vamos ter tempo para lançar e deixar no ar uma pergunta, uma questão do quiz de ciência do Science for You. É assim: o que se transmite através da corrente da bicicleta dos pedais para a roda? O que se transmite através da corrente da bicicleta dos pedais para a roda? Velocidade, volume ou movimento? Pense. A criatividade é a principal responsável pelo progresso humano. Contextos variáveis, interativos, imprevisíveis e dinâmicos estimulam a criatividade e manifestam-se em jogos desportivos coletivos. Pelo menos esta é a convicção do CIDESD, o Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano. Esta unidade resulta da união de 8 instituições portuguesas de ensino superior que, entre outras coisas, acreditam ser possível estimular a criatividade através do desporto. Jaime Sampaio dirige o Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano a partir da Universidade de Vila Real. E agora vai explicar-nos como é que chegaram a essa conclusão. Essa é uma pergunta muito difícil, é um percurso de muitos anos, não é? Nós utilizamos esse tipo de tecnologia para medir quase que exclusivamente o rendimento de jogadores de mais alto nível, não é? Esse sempre foi o grande objetivo do nosso laboratório, no fim ao cabo, fazer uma medição e um acompanhamento e uma avaliação do rendimento esportivo dos jogadores de elite. Só que a certa altura, com o desenvolvimento e com os constrangimentos que o nosso país tem, nós começamos a ver que a nossa elite começou a ser cada vez menos elite e começamos a ter cada vez menos jogadores com o nível que nós desejaríamos. Ou seja, aquilo que nós temos que pensar agora é que temos que utilizar este tipo de recursos também para melhorar outros públicos, a ver se eles conseguem também chegar a outro nível de rendimento. Foi por isso que em 2012 criaram o projeto Jovens Cientistas Criativos. Surgiu um bocadinho da necessidade que a sociedade nos tem transmitido de melhorar a criatividade das pessoas. Essa melhoria da criatividade está um bocadinho associada também à motivação que as pessoas vão tendo, não é, para ser criativos. E a ajuda da ciência aqui também é fundamental, ou seja, começamos a juntar o aspecto da motivação das pessoas com o desporto, com a ciência, e estamos a tentar entusiasmar um público mais jovem para estar atento para esta necessidade, ao fim e ao cabo, de ser criativo, que é, ao fim e ao cabo, um recurso que a sociedade nos exige hoje em dia e é fundamental para nós termos. No âmbito deste projeto, Jovens Cientistas Criativos, o CIDESD desenvolveu um programa de experiências utilizando tecnologia avançada e a fonte de motivação proveniente do desporto. A esta hora deve estar a pensar que relação tem a performance neuromuscular com a criatividade. Bom, se refletires um pouco, facilmente chegas à conclusão que os atletas mais aptos do ponto de vista muscular podem recorrer a um maior número de ações e torná-las mais eficientes. Em suma, são jogadores mais completos e com uma maior variedade de recursos. Podem ser mais criativos. Acabamos de escutar o excerto da experiência Creative Muscle, uma das 13 que está disponível no site do projeto. O coordenador, Jaime Sampaio, acrescenta outros pormenores. Aquilo que fomos desenvolvendo foi o conjunto de experiências e fomos filmando com alguns dos nossos colaboradores o decorrer dessas experiências. Neste momento o site está quase pronto, com todas as experiências disponíveis e com vídeos no YouTube que se podem consultar. Temos uma que se chama Creative Fit, que tem a ver com a composição corporal dos indivíduos, ou seja, indivíduos com mais tendência a serem, por exemplo, a terem excesso de peso, têm menos potencialidades para serem criativos, porque vão ter menos condições físicas para o fazer. Temos uma experiência que se chama, por exemplo, Creative Muscle, em que temos a medida da potência muscular dos sujeitos, essas potências musculares também aumentam a capacidade que eles têm de tomar decisões. Ou seja, por exemplo, nós podemos ver um Cristiano Ronaldo que consegue saltar muito, e esse facto de ele conseguir saltar muito implica que tenha outras respostas para dar que alguns jogadores não têm. O objetivo é estimular o conhecimento e a criatividade nos mais novos. A experiência pode ser visionada em vídeo no site, mas também aquilo que o projeto tem como objetivo, não é? É a nossa presença também nas escolas e fazermos com que os miúdos passem por essa experiência, utilizem a tecnologia, tenham curiosidade de saber como é que podem saltar mais, como é que podem saltar menos, como é que podem perder peso, como é que podem, enfim, potenciar todo este triângulo da tarefa, ambiente e sujeito, para tomar melhores decisões e para estar mais atentos àquilo que tudo os rodeia. Como é que podem colaborar melhor em equipa, como é que se podem tornar mais criativos, ao fim e ao cabo, e mais necessários à sociedade de hoje em dia. Ou seja, as experiências vão todas um bocadinho para este aspecto e para este triângulo da tarefa do sujeito e do ambiente. As tarefas utilizam todas tecnologia de ponta e tecnologia que normalmente até só está disponível nas universidades. Temos, por exemplo, um OptoJump, que se designa assim porque nos consegue medir o tempo de voo em que cada jogador consegue estar em situação desportiva, que é uma coisa extremamente interessante para medir o salto e a impulsão vertical de cada jogador. Temos a medição, por exemplo, da composição corporal por métodos de bioimpedância, que nos dá mais ou menos uma ideia da composição corporal do sujeito, a percentagem de massa gorda, a percentagem de massa magra, e já aí temos uma ideia dos resultados. Ou seja, a ideia é que a tecnologia nos ajude e entusiasme os miúdos a ver que, na realidade, este tipo de atividades pode ser mais cientificável, não é? E as decisões que nós conseguimos tomar são decisões um bocadinho mais objetivas em vez das subjetivas mais habituais. A tomada de decisões está ligada à criatividade. Foi um indício deixado pelo responsável do projeto Jovens Cientistas Criativos. Fazemos um parênteses na conversa com Jaime Sampaio para esclarecer de que forma é entendido o conceito de que temos estado a falar. A criatividade é a capacidade que, neste caso, os jogadores têm de criar respostas novas perante os mesmos estímulos, mas que, ao mesmo tempo, além de serem novas, têm que ser úteis, não é? Nós costumamos distinguir muito o jogador criativo do jogador inteligente. Precisamos dos dois e qualquer jogador pode ser simultaneamente criativo e inteligente. Mas a ideia é que um jogador inteligente dá uma resposta que é conhecida e que lhe é familiar perante uma situação, mas o jogador criativo, além disso, consegue criar respostas novas face aos recursos que tem e consegue, neste caso, desenvolver novas perspectivas de responder a uma pergunta que potencialmente já foi respondida, já é conhecida. Este é o significado de criatividade no âmbito deste projeto. Retomemos o ponto em que Jaime Sampaio falava de decisões. Um dos aspectos essenciais a ter em conta no desenvolvimento do desporto e na prática do desporto e dos jogos, mais concretamente, que são os jogos, são as atividades que mais potenciam este desenvolvimento criativo, é a tomada de decisão. Ou seja, a forma como nós tomamos decisões é fundamental para conseguir jogar com alguma eficácia, não é? Esta tomada de decisões está muito dependente da forma como nós olhamos para o ambiente e somos capazes de decifrar as variáveis que estão no ambiente. Se estivermos a jogar, por exemplo, onde é que está a posição da bola, onde é que está a posição dos nossos companheiros de equipa, onde é que estão os nossos adversários, onde é que estão as balizas, ou seja, e o estar atento para estas variáveis todas está muito associado ao nosso campo de visão e está muito associado à capacidade que nós temos, então, de decidir. O projeto Jovens Criativos, Jovens Cientistas Criativos, aquilo que fundamentalmente visa é a utilização da tecnologia para nos medir, em concreto, as variáveis que nós conseguimos decifrar e conseguimos decidir a partir do ambiente, e em concreto também nos associa depois a algumas das tecnologias mais utilizadas nas ciências do desporto, que estão associadas com a tarefa em si, com o ambiente onde nós estamos e com os próprios sujeitos. O projeto, liderado por Jaime Sampaio, passou uma borracha na criatividade como um dom e escreveu por cima: a criatividade é treinável. Antigamente, historicamente, temos a ideia que é quase que um skill inato com que nós nascemos, mas na realidade não, é muito treinável e é muito desenvolvida com atividades que na realidade são simples, mas que nós fazemos, não é? E por nós fazermos, vamos perdendo ao longo da vida essa criatividade e Por exemplo, alguns investigadores até nos dizem que é a escola que mata a nossa criatividade porque nos tenta formatar todos da mesma forma. Isso é um aspecto que nós tentamos combater, ou seja, tentamos com que os miúdos nestas idades não percam a criatividade e até que possam potenciar mais com atividades que nós vamos tentando fazer com eles. E esta ideia é um bocadinho a ideia do projeto, ou seja, utilizar a tecnologia, utilizar o desporto e a motivação para que pelo menos se mantenham as criatividades dos miúdos e pelo menos que eles adquiram também estas capacidades de uma forma e as saibam treinar ao longo da vida e não as percam. Com as experiências gravadas e disponíveis para consulta online, os 15 investigadores e a aluna bolseira envolvidos no projeto estão preparados para a próxima fase. O segundo ano do projeto vai ser feito nas escolas e então vamos tentar com que os miúdos participem nestas experiências que à partida já viram. O projeto vai ter também um grande final, que é aqui na UTAD, onde alguns dos equipamentos que nós temos não são propriamente portáteis, não os podemos levar para a escola, e então vamos convidar as escolas a trazerem aqui os miúdos para fazer estas experiências na UTAD e vamos estar um dia com eles disponíveis para os ajudar nessa experiência. Os exercícios devem englobar três domínios. O motor, que deverá promover adaptações que permitam melhorar a tua condição física. O perceptivo, em que a tua atenção deve estar direcionada para todo o ambiente e as respectivas interações. O cognitivo, quando os exercícios devem exigir uma tomada de decisão. Agora que já sabe o que é preciso para exercitar a criatividade, é a altura de começar a treinar. Há invenções que mudam mesmo para sempre o rumo da história. A máquina a vapor é só um desses exemplos, tendo assumido um papel de destaque no período da Revolução Industrial. Embora já houvesse indícios da tentativa de criação de um sistema a vapor, a verdade é que só no século XVII, Thomas Savery, um engenheiro militar inglês, obteve a patente de uma bomba para aumentar a temperatura da água através da força do fogo. Esta máquina criada por Savery permitia transformar a energia armazenada no vapor quente em energia utilizável e serviu para retirar água de poços de minas. Outra vantagem da máquina era o facto de permitir a substituição da energia eólica e hídrica que, pelas condições meteorológicas, nem sempre eram fiáveis. Na criação de Thomas Savery, o vapor que resultava da água que entrava em ebulição era acumulado numa câmara. Depois de fechada, a câmara era arrefecida com água fria, o que provocava a condensação do vapor no interior. O vácuo que se criava, então, era aproveitado para puxar água da mina. Várias alterações foram sendo introduzidas na criação de Savery. O inglês Thomas Newcomen foi um dos que deu o seu contributo, mas o maior feito foi sem dúvida atribuído a James Watt. Em 1763, Watt concluiu que o rendimento energético aumentaria significativamente se o aquecimento e o arrefecimento se fizessem em zonas diferentes. Watt construiu um modelo de máquina que veio a público em 1769 e que foi anunciada como uma nova maneira de se diminuir o consumo de vapor e combustível nos motores. Watt patenteou a sua nova invenção, que reduziu em 75% a quantidade de combustível necessária. Estas descobertas fizeram com que a máquina a vapor pudesse ser utilizada na indústria e nos transportes, tendo dado um enorme impulso para a Revolução Industrial. Mesmo após a morte de James Watt, em 1819, a máquina a vapor continuou a ser objeto de estudo. O escocês foi alvo de várias homenagens e o seu sobrenome, utilizado como uma unidade de potência elétrica, Watt. Começámos esta emissão no Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, em Vila Real. Já lá conhecemos um projeto, mas é para lá que voltamos novamente. Vamos agora olhar para o coração desta unidade com a ajuda do diretor Jaime Sampaio. Um dos aspectos que mais nos interessa hoje em dia é complementar a formação de treinadores, no sentido que eles próprios depois se possam interessar, os miúdos se possam interessar por esta profissão e possam estar atentos à importância que a ciência tem no desenvolvimento desta profissão no futuro. Hoje em dia, não muito em Portugal, mas também já se vai vendo, também já se vai vendo. As equipas técnicas de formação dos clubes estão extremamente bem equipadas, fazem processos de análise do rendimento desportivo e têm departamentos de rendimento desportivo que analisam ao detalhe toda a atividade do jogador em competição e no treino. Utilizam já a maior parte, ou pelo menos alguma parte, desta tecnologia. Isto é uma profissão de futuro que as pessoas podem seguir no futuro, não é? E é extremamente interessante de ser desenvolvida, não é? Um trabalho de investigação recente, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, procurou analisar o rendimento de alguns jogadores de elite da formação portuguesa, atletas dos escalões sub-15, sub-17 e sub-19. Visa perceber as interações que há entre comportamento tático, fisiológico e biomecânico de alguns jogadores de futebol, de handball, basquetebol e de rugby. Os resultados mais interessantes que nós recolhemos até estão mais direcionados para o futebol e fazem uma introdução ao comportamento tático das equipas. E fundamentalmente este comportamento tático nós temos medido estas variáveis através de sistemas de posicionamento global de alta frequência. Alta frequência, quando nós dizemos alta frequência, estamos a falar de GPS na ordem dos 15 Hz. Ou seja, são 15 medidas por segundo que nós temos da posição e da localização de cada um dos jogadores. A partir desse momento nós modelamos o comportamento dos jogadores com base em algumas indicações e em alguns resultados que nós obtemos também e que podemos consultar de comportamento animal. A equipa de Jaime Sampaio tirou partido da informação recolhida em estudos sobre cardumes e bandos. O comportamento é todo bastante complexo, quer em situação desportiva, quer no mundo animal, aquilo que nós vemos é um comportamento muito complexo, mas normalmente, ou por norma, estes comportamentos complexos estão regidos por regras que são realmente simples. Ou seja, é a interação das regras simples que transformam o comportamento na sua complexidade, não é? E aquilo que nós vamos vendo também é que regras tão simples como ajustar a velocidade ao vizinho, como dirigir-se para o centro da equipa e como não chocar com os outros, são três regras simples que muitas das vezes nos permitem simular um comportamento desportivo extremamente complexo que nós à partida olhamos e não conseguimos decifrar e descrever tão bem, mas na realidade é muito similar, não é? É muito similar até aos modelos de comportamento animal que nós vamos tendo. Que ao fim e ao cabo todos temos um objetivo. A observação das redes sociais, animais, foram importantes para este estudo que olhou para o comportamento dos atletas em três níveis, no tático, fisiológico e biomecânico. E como é que nós conseguimos, pelo menos, perceber se as equipas desportivas têm algum tipo de comportamento parecido? Isto ajuda-nos também a perceber, mais ou menos, como é que os jogadores tomam decisões em contexto desportivo e como é que essas decisões podem ser hierarquizadas do ponto de vista da sua importância. Isto para um treinador ou para um espectador mais atento, que implicações é que pode ter? Nós, é muito costume dizermos, e nós conseguimos ouvir muito frequentemente, dizer que uma equipa vale mais que a soma dos seus jogadores. Mas na realidade nós, pronto, ficamos por aí, temos a ideia que a equipa vale mais que os seus jogadores, mas não conseguimos decifrar melhor porquê, nem como, nem conseguimos descrever se realmente isso é verdade ou não, não é? Nem sabemos quanto, por exemplo, nem sabemos quanto. E a ideia é nós tentarmos, através dessas interações, tentarmos perceber, por exemplo, quais são os jogadores mais compatíveis e quais são os jogadores menos compatíveis. Porque esta compatibilidade pode-se medir pelas tomadas de decisão, neste caso, que os jogadores vão tomando, não é? Ou que os jogadores vão escolhendo. E algumas destas decisões provavelmente não são tão compatíveis para um rendimento coletivo de uma equipa como outras seriam. Então a ideia que nós temos e os modelos que nós estamos a utilizar visam fundamentalmente isto, ou seja, tentar perceber quais são os jogadores que potenciam, quando estão juntos, melhor o rendimento das equipas, tal como, por exemplo, quais são os pomos neste momento que voam, não é, com mais sincronismo e, neste caso, potenciam melhor o rendimento do bando, Não é? É isso mais ou menos que nós tentamos fazer. Ao comportamento coletivo, diz Jaime Sampaio, os investigadores misturaram outro ingrediente, a fadiga. E nesse caso, o projeto também teve resultados muito interessantes em nos mostrar isso precisamente, ou seja, que a tomada de decisão é afetada muitas das vezes pela fadiga, mas é afetada no sentido só de eliminar algumas decisões e não propriamente de afetar a qualidade das decisões e da tomada de decisão dos jogadores. Jaime Sampaio, diretor do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, que assinou este projeto, resume as principais descobertas. Os resultados são muito interessantes em descrever-nos precisamente este processo de tomada de decisão, em descrever-nos quais são os atratores que os jogadores utilizam para tomar estas decisões, e com atratores nós queremos dizer quais são os pontos de foco que eles utilizam para decidir. Neste caso, nós podemos ter a bola, mas também podemos ter os jogadores que estão mais próximos e podemos ter a distância à baliza. E é tudo uma, ao fim e ao cabo, uma mistura destas variáveis que os jogadores utilizam para decidir e para ter melhor rendimento. Algumas das variáveis que nós utilizamos também são modeladas matematicamente e são variáveis que agora designamos como coletivas. Uma das variáveis mais interessantes é, por exemplo, o centro da equipa. O centro da equipa, que nós designamos como o coração da equipa, que é um aspecto muito interessante, que os jogadores não conseguem verbalizar que decidem em função desse centro, mas têm índices de associação extremamente interessantes, extremamente altos, quer dizer também que é um dos atratores mais fortes, ou seja, eles realmente decidem em função do centro geométrico da equipa, mas não têm essa consciência porque estão ali a jogar e estão a fazer aquilo que aprenderam, mas isso cabe-nos a nós, não é? Explicar e descrever os modelos que eles utilizam para tomar essas decisões. E, ao fim e ao cabo, estes modelos depois são extremamente interessantes de serem transmitidos aos aprendizes de treinadores, para eles melhorarem um bocado também a sua formação, o seu conhecimento do jogo e depois a capacidade que têm para transmitir aos jogadores aquilo que se pretende que eles executem e realizem, não é? Conclusões de um estudo que estabelece relações entre os comportamentos tático, fisiológico e biomecânico de jogadores de formação em diferentes modalidades, futebol, handball, basquetebol e rugby. Jaime Sampaio, que coordenou o estudo, acredita que um olhar atento para estes novos dados pode melhorar a performance das equipas desportivas. Seguimos em passo de corrida até um parque que combina unidades de investigação e empresas. A partir do Biocante, o país procura ser criativo na área da biotecnologia. O Biocante Parque é o primeiro centro português de biotecnologia. Sediado em Cantanhede, o Biocante nasceu em 2005 por iniciativa da autarquia, em parceria com as universidades de Coimbra e Aveiro. Arrancou com dois edifícios, um para as estruturas de apoio e um centro de investigação. Carlos Faro é presidente do Conselho de Administração deste Parque de Ciência e Tecnologia, que também tem um polo laboratorial. Funciona como incubadora de empresas biotecnológicas. A biotecnologia tem aplicações a áreas tão diferentes como a saúde, a agroalimentar, o ambiente, a energia e por aí fora. Portanto, é uma área absolutamente transversal. E, portanto, as empresas que nós temos no parque refletem um bocadinho também esta natureza da própria biotecnologia. Carlos Faro explica as potencialidades desta unidade empresarial. É um edifício para alojar especificamente empresas da área de biotecnologia. Portanto, é um edifício que tem laboratórios que foram desenhados à medida das necessidades destas empresas. Portanto, as empresas vêm, pagam uma renda, ocupam o espaço e desenvolvem a sua atividade empresarial. Neste momento estão sediadas no Parque de Cantanhede 19 empresas. A biotecnologia pode não ser muito visível, mas ela está presente no nosso dia-a-dia. O Biocante Parque pretende contribuir para o desenvolvimento e aplicação de conhecimento avançado na área das ciências da vida. Funciona como motor de aproximação entre as universidades de Aveiro e Coimbra e as empresas. O objetivo é ser um ponto de referência na biotecnologia europeia. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Andamos pelo país à procura da excelência da formação em meio académico e não só. Queremos divulgar conhecimento. Ainda se lembra da pergunta que fizemos no início da emissão de hoje? Vou repetir. O que se transmite, através da corrente da bicicleta, dos pedais para a roda, é velocidade, volume ou movimento? A resposta, mais daqui a pouco. Como é feita a cobertura jornalística da corrupção política? Qual a influência que essa cobertura tem em altura de eleições? Estas são algumas questões a que o grupo do Centro de Investigação Média e Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa quer responder. O estudo, intitulado Cobertura Jornalística de Corrupção Política, uma perspectiva comparada, teve início em setembro de 2013 e vai fazer a análise a vários meios de comunicação social, televisão, imprensa, jornalismo online e também blogs. Os resultados apresentados vão ser depois comparados com outros dois países, Moçambique e Brasil. Isabel Ferrancunha é a coordenadora dos trabalhos e é com ela que vamos ficar a conhecer este projeto. Nós estamos a fazer o levantamento da cobertura da corrupção na televisão. Já fizemos, enfim, dos grandes, quatro grandes casos, que é o nosso objetivo, que posso dizer quais são. Em Portugal é o BPN, é o Freeport, é o Faça Oculta e os Submarinos. Esses casos foram selecionados em função da sua permanência no tempo, ou seja, eles têm uma agenda chamada uma agenda longa, e por outro lado eles têm envolvimentos internacionais e envolvem figuras políticas de primeiro escalão. Portanto, essa foi a razão por que eles foram escolhidos. Por outro lado, o nosso interesse é perceber até que ponto o jornalismo persegue os casos desde o início da sua eclosão, qual é a função do jornalismo quando o caso, enfim, é conhecido, se é o jornalismo que o torna conhecido, e depois seguir o desenvolvimento desses casos nos diferentes instâncias jurídicas, desde o julgamento, às acusações, à investigação. Portanto, perceber até que ponto no jornalismo há essa, se consegue seguir esses percursos. Qual a razão para o grupo de investigação fazer um estudo sobre a cobertura jornalística da corrupção política? Nós resolvemos fazer este trabalho para poder ter alguns princípios para apresentar aos jornalistas, enfim, sugerir aos jornalistas, quase como um livro de estilo, como tratar a corrupção, não é? Formar, por outro lado, elementos das bases políticas, como ou agentes das comunidades, no sentido de perceber o que é o fenómeno e as questões que esse fenómeno traz, não é? E, simultaneamente, chamar também a atenção à população em geral para que a percepção da corrupção é uma coisa e a corrupção é outra. Há aqui uma mistura de compreensão que é a percepção e depois a corrupção. O grupo de investigação quis desde logo debruçar-se sobre a cobertura jornalística em ano de eleições e já começou a tirar algumas conclusões. Na altura das eleições, por exemplo, em 2009, depois em 2011, na presidencial, etc., porque é que a ênfase nos casos de corrupção parece não, em termos estatísticos, são maiores? Não é? Há mais informação, mais notícias sobre casos de corrupção que em outros anos. Tem que ter uma justificação. A nossa ideia é perceber até que ponto estas lógicas de agendamento da corrupção estão relacionadas, por exemplo, com a opinião pública, com as eleições, não é? E isso já há alguns dados, já começamos a ter alguns dados. Por exemplo, as eleições de 2009, não é? Que o anterior presidente, o primeiro-ministro do Partido Socialista foi reeleito, não é? Nesse ano, o pico da cobertura jornalística da corrupção atingiu um ponto mais alto em todos estes anos, não é? E em todos os casos, o que é interessante, porque não é apenas nos casos em que eventualmente esse primeiro-ministro estaria envolvido, não é? É que teria um pico mais alto. Não, isso acontece em outros casos também. Portanto, parece que há um forcing que acompanha as eleições. Mas, por outro lado, é interessante perceber até que ponto essa visibilidade de temas da corrupção, essa visibilidade não é acompanhada por aumentos da opinião pública. Ou seja, em 2009, enfim, o Partido Socialista e o Primeiro-Ministro são eleitos, é reconduzido, não é? E se nós compararmos com os barómetros políticos, a curva de digamos, de descredibilidade das figuras envolvidas escândalos de corrupção, têm cada vez mais a sua curva de aceitação diminui, não é? Portanto, isto é muito problemático, ou seja, parece que há uma crescente desconfiança que corresponde ao aumento da visibilidade da corrupção, mas, simultaneamente, nunca essa confiança volta a crescer. Continua sempre a crescer, não é? Mesmo quando há eleições e ganha um outro partido, um outro primeiro-ministro, etc., a curva continua a baixar e hoje encontra-se em patamares mínimos. As conclusões já tiradas neste estudo não ficam por aqui. Isabel Ferrancunha partilha o que a equipa do Centro de Investigação, Média e Jornalismo da Universidade de Lisboa já tem em mãos. Nós conseguimos perceber que o que interessa muito aos meios de comunicação é a visibilidade, dar visibilidade ao envolvimento de figuras políticas da primeira linha da democracia. E isto é extremamente problemático, não é? Porque se juntarmos esta questão, essa visibilidade que é dada ao Primeiro-Ministro, aos Primeiros Ministros, ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República, e simultaneamente tivermos em conta, não é? Essa crescimento da opinião pública face às figuras da democracia, às principais figuras, nós percebemos até que ponto isso é uma ameaça à democracia, não é? E, por outro lado, e à credibilidade da democracia. E uma outra questão que está associada é, efetivamente, o interesse dos meios de comunicação no processo de denúncia. Portanto, não há muito interesse, as agendas são curtas. Há agendas de denúncia, depois há agendas mais à frente relativamente à investigação do Ministério Público ou quando há fontes e há, enfim, determinadas fontes ou determinados sigilos que são quebrados, não é, da Justiça, e mais à frente há outra vez alguma agenda que está associada ao julgamento. A investigadora não fica por aqui e levanta ainda mais um pouco o véu no que toca à cobertura jornalística da corrupção. Os grandes casos de corrupção, os corruptores, sobretudo, os grandes corruptores, saem praticamente imunes e não são visíveis nos meios de comunicação. E essa é uma situação que nos deve preocupar muito, porque os grandes corruptores, não é, estão invisíveis. Nós temos os testas de ferro, temos os interesses, digamos, mais locais, os interesses mais nacionais, mas não temos os grandes corruptores identificados. O trabalho ainda vai no início. Para que seja possível tirar mais conclusões, o grupo de investigação vai entrevistar vários jornalistas e bloggers que tratam dos assuntos relacionados com corrupção política. Para além de Portugal, este estudo está também a ser feito no Brasil e em Moçambique. O objetivo é comparar os resultados dos vários países. Isabel Ferrancunha conta como surgiu esta parceria. Bom, o Brasil surgiu porque há uma grande relação de centro de investigação com o Brasil. Há muitos investigadores brasileiros que fazem doutoramentos aqui ou pós-doutoramentos e temos projetos já anteriormente em conjunto, não é? E de repente a visibilidade das coberturas jornalísticas da corrupção ficaram muito nítidas e, por outro lado, há conexões, ou seja, um mensalão tem o chamado caso mensalão no Brasil, não é? Que é um financiamento de partido e outras, enfim, outras questões que estão subjacentes a esse caso. Ele tem conexões com Portugal e com as telecomunicações, empresas de telecomunicação em Portugal, etc. E nunca foi investigado em Portugal, nunca. Não é? E surgiu-nos o interesse inicial de perceber a conexão. Ora, a conexão está a ser estudada pelos dois lados aqui, não é? Portanto, as conexões dos dois. E interessava-nos a nós ter um projeto onde essas conexões pudessem fazer. Porque, enfim, mais uma vez é interessante perceber até que ponto os países irmãos, entre aspas, lusófonos, etc., são também irmãos nestes grandes problemas da democracia e da economia. Um estudo que envolve ao todo 20 pessoas, para além do Centro de Investigação, Média e Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa, participa também um grupo do Centro de Informação, Comunicação e Desenvolvimento de Moçambique e um outro do Grupo Democracia e Opinião Pública da Universidade de Minas Gerais, no Brasil. Em Moçambique, o projeto está sediado no Centro de Estudos Interdisciplinares de Comunicação. No Brasil, o projeto é coordenado pelo Departamento de Ciência Política, integrante do Grupo de Pesquisa Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral. As expectativas são muitas para este projeto. Isabel Ferrancunha fala em nome de todos os grupos envolvidos. Mas a nossa expectativa é contribuir, os três países, os investigadores que pertencem aos três países, contribuir para, enfim, um aprofundamento da democracia. Ou seja, maior cidadania, mais democracia e uma maior transparência dos médias relativamente a estes casos, não é? Portanto, isto é um objetivo geral, não é? A nossa, em Portugal, o nosso interesse é que haja mais pessoas capazes, capacitadas para tratar estes temas e estar alerta relativamente a estes temas. Portanto, quando nós vamos trabalhar com as câmaras municipais ou jornalistas mais não só de Lisboa, mas das cidades mais do interior do país, a nossa ideia é alertá-los para estas questões, perceber as relações que estabelecem à volta de interesses económicos e políticos, enfim, é neste sentido. Sensibilizar e contribuir para uma melhor democracia. É esta a bandeira do projeto que une três países à volta de um tema cada vez mais badalado na comunicação social nos dias de hoje. Ciência em Sintonia, uma iniciativa da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Aqui as perguntas nunca ficam sem resposta. Temos vindo, desde o início, a repetir uma questão. Agora vamos dar a resposta. Com base no quiz de ciência dos Jogos Científicos Science for You, perguntamos o que se transmite através da corrente da bicicleta dos pedais para a roda, velocidade, volume ou movimento? Se respondeu movimento, acertou. Um grupo de investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está a estudar a utilização de granulado de caroço de espiga de milho na produção de blocos de betão, uma técnica mais ecológica que aproveita um resíduo agrícola. Jorge Tiago Pinto, professor da UTAD em Vila Real, confirma que o estudo dos investigadores da Escola de Ciências e Tecnologias tem utilidade para a construção civil. Esta investigação permitiu desenvolver um processo que transforma o caroço em pequenos grãos sem danificar a microestrutura, que confere ao produto, por exemplo, a capacidade de isolamento térmico e acústico. Os investigadores acrescentam as vantagens: o peso, a durabilidade, a estabilidade dimensional, a capacidade resistente à compressão e o comportamento ao nível do isolamento acústico a sons aéreos. Pelo lado negativo, foi sentido uma reduzida capacidade de absorção de água, que pode ser uma desvantagem neste tipo de material. De acordo com o grupo de investigação, o uso do caroço de espiga de milho, um resíduo agrícola, poderia incrementar a cultura em Portugal. Outra aposta pode ser a exportação desta técnica inovadora para países como os Estados Unidos, onde a produção de milho é muito elevada.

Transferring Energy Save Late on Agro-Industry. Novamente, a agroindústria. Mas deixemos Fátima Batista explicar a diferença entre os dois projetos. São dois projetos distintos, porque um é na agroindústria e surge por um contacto através dos colegas da Universidade Politécnica de Madrid, que tiveram esta ideia, e, aliás, que tiveram esta ideia conjuntamente com a cooperativa, com a Associação das Cooperativas Agroalimentares Espanholas, e que nos contactaram para ser parceiros. Ou seja, eu não acho que seja exatamente uma consequência, eventualmente poderá ter alguma... Exato, é a consequência dos contactos, dos conhecimentos entre as pessoas, das equipas, isso sim, isso sim. E, portanto, eventualmente o facto de nós já termos alguma experiência em trabalhar neste tema também terá contado alguma coisa, isso também parece claro. O outro projeto é mais um projeto de transferência de conhecimentos para as cooperativas e empresas no setor agroindustrial. E aqui focado fundamentalmente nos lagares, adegas, fábricas de rações e processamento de frutos e legumes. A ideia é, e aqui em Portugal está com a Universidade de Évora, está a Confagre, e sendo que a Confagre faz exatamente toda a parte das auditorias energéticas nas diferentes cooperativas, nos diferentes subsetores, digamos assim. E portanto, a ideia no fundo é identificar, avaliar e depois mostrar como é que pode poupar energia. Portanto, dar alternativas, fazer um código de boas práticas, de maneira que possam fazer poupanças de energia. E aqui um pouco na mesma sequência, portanto, mostrando que reduz os custos, mostrando que reduz a emissão de gases com efeito de estufa, mostrando que reduz o consumo de energia em si, portanto, acaba por ter depois as outras duas coisas, primeiras são consequência disso, não é? Este projeto só começou em 2013 e envolve Espanha, França, Portugal e Itália. Ao todo, são 100 cooperativas a trabalhar em conjunto. Cada país tem, de facto, a responsabilidade de lidar com um setor principal, mas tudo a ser feito nos quatro. Portanto, ou seja, em Portugal nós estamos a fazer auditorias nos quatro subsetores, em Espanha também, em Itália também, em França também. Portanto, vamos ter informação dos quatro países, onde algumas tecnologias são diferentes em cada subsetor e, portanto, pode ter muita diferença. Vamos ter um país pronto para investir nessas conclusões, no fundo, em 2016? Assim, eu acho que aqui claramente pode haver dois níveis de medidas. Aquelas que são muito práticas, muito fáceis de implementar e que são muito simples e que inclusivamente nós até já ouvimos muitas vezes falar nelas, e são medidas simples, que se calhar não implicam assim nenhum investimento em especial. E essas podemos, claramente, e essas dependem da vontade, dependem dos nossos hábitos, dependem inclusivamente dos hábitos dos trabalhadores, para fazer alguma alteração nisso. As outras, que impliquem investimentos maiores, é natural que seja mais complicado, principalmente em momentos de crise, e, portanto, é natural que seja complicado que as empresas não tenham possibilidade de o fazer. Mas isso não invalida que nós tenhamos que trabalhar nisso, que tenhamos que investir, que tenhamos que estudar e que tenhamos que ter resultados, porque no dia em que as empresas estejam em condições, investirão. O TESLA vai estar em curso por mais 3 anos. Além da Universidade de Évora, envolve também a Politécnica de Madrid, a Agência Nacional Italiana para a Tecnologia, Energia e Desenvolvimento Sustentável, a Fundação Espanhola CIRSE, ligada à investigação de recursos e consumos energéticos, e o Centro Tecnológico Francês Tecaliman. Encerrar o programa de hoje, um prémio para a Universidade do Minho. A equipa de António Gomes Salgado, do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, venceu o prémio Melo e Castro, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Os investigadores desenvolveram uma terapia com biomateriais, uma terapia integrada para lesões vertebromedulares, como as paralisias e as tetraplegias. O objetivo é integrar diferentes metodologias que tentem induzir a regeneração do tecido nervoso danificado pelas lesões, como através de células estaminais e biomateriais. As lesões vertebromedulares, como as paralisias e as tetraplegias, ocorrem na medula, fruto de quedas ou acidentes, e afetam a capacidade motora que, agora, a equipa chefiada por António Gomes Salgado quer tentar, pelo menos, recuperar parcialmente, como a mobilidade de uma mão